Chama o controle em 128. E torre para decolagem 1895, 500 pés, 0142, Yankee sem a terra. Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, descida critério, a praça agora reportar a frequência livre. 1895, Yankee Serra Serra no pátio da RIMA. Salvador, Estrela 63, 1-1, referência, pode ser no 2000. Confirma o controle? Estrela 63, 1-1, pode ser no 2000. Após pelo autorizado 2000, na 018, é justo. Após pelo 2000, Ilha, o Romeu Sobral. O Romeu fica bravo a quantas milhas fica de Salvador? 9131. Passa nível de voo 160. Serviço radar encerrado 34 milhas em Salvador. Chame Recife 12685 até 25.45. Recife em 2685, alterna 2545 ao 9131. E ao 338, 15 milhas, o meu Cabral está pronto para 4. Cuidado, Salvador, Grupo Zulu, Ilha do Topete, 500 pés. Vai decolar da 197 com proa Nordeste. Chama o controle 128 e o transponder 0165, o meu Cabral. Atenção, senhora, 045 para Castro Alves, se possível. Mantenha um no meu caso, eu gosto de subir. Dole. 1895, seu nome está com a de o meu, está bravo, não vou. 5221, Vitória da Conquista, guarde a cópia, 1018. Automador, pode ser, vou 605. 605, número 2, aguarda a cópia, 1018. Juliette, confirme quantas milhas? Eu estou a 70 milhas de destino, senhora. Gente. É o número 3, Lima Vitor Delta, 1018. 2 Delta, 300. Autorizado, direto destino, aguarde para a subida. Dole. Controle Salvador, TAN 3663. TAN 3663, contato radar, 5340, saída do EL. Da EL, TAN 3663. Pode voar direto da EL? Autorizado, direto da EL. Da EL, TAN 3663. Boa 923, chame Recife 1251, alterne 1-3325. Recife 1251, alterna 1325, boa. Luna 072, nível 150, informação Índia. Luna 072, sua identificação, Mari 050. 50 na Mari. E a frequência do centro estava bastante congestionada, tá? Não consegui falar com ele e transferir pra cá. Sim. Obrigado. É o Força Aérea. Pampa Vermelho, aguarde para a cópia. Não recebemos o plano. Vou coordenar com a Taliette, com o seu PM. Plano localizador, 311, 3691, Torres 895. 895. Mike Eco Juliette, autorizado a extensão 045, quando possível, falando seu estimado de pouso. Estimado de pouso é 1224, senhora. 224-500. A sua direita, ponto de espera 1895, 1018, 6225. 3304, após o lanchoneta livre. Prossiga. Só uma informação, não sei se tem como avisar alguém aí, aqui a nossa esquerda no mar tem uma grande mancha de óleo aqui, bem grande mesmo, em direção ao continente, a nossa esquerda e em direção ao continente. Gente, grato. Controle Salvador Azul 4299. Azul 4299, contato radar. Vou 360, Tael. 360, autorizo direto Tael. 299, direto Tael. Direto Tael 4299. Vai seguir a aeronave da TAM, aguardo para o táxi. Aeronave da TAM, aguardo. 3, 1, 2. Ciente, mantém as condições visuais. Quantas milhas fica? Fica 15 milhas do aeródromo. Ciente, pode chegar para o pouso. Alô? 060 para 050, 072. Coluna 072, sem autorizar 2.000 pés, 1.018 no ajuste. 3 HLS que se pista no 0, repasse estabilizado. 2018 autorizando reporte d'água, 070. 312, segue a aeronave da TAM, ponto de espera 1895, 1018. Boa viagem. 1895, ponto de espera 31, não pousou, livrou, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 5221, no pronto, cópia. Salvador, Vitória da Conquista, ao nível 200. Pistola 0, curva à direita, saída Arboa, após direto Conquista. Controle 120, décima 8, e o transponder é o 5030. Mota 12 autorizado, chame táxi. 05, cópia. Copia, volta 605. Vador Galeão, nível 360, peso Lu 10. Pistão 0, curva direita, saída da El Lida Bridge. Controle 120, décima 8, o transponder é o 5013. O voo no 605. 1-2-0-1-8. Autorizado, puxar no 5, chame tá. Autorizado, você trata de 1-2-0-1-8. Salvador, 3-8-5-9, autorização Curitiba. Estou ciente, aguarde a cópia, 1018-3859. O Oxenê 63, o Nuno mantém a posição antes da Juliette. Tango Lima, Vitor Delta, cópia. Salvador Guaranhuns, 3, nível 330. O Zulu 10, pistão 7, curva esquerda, Puca, transição Zipá. Controle 120, décima 8, e o transponder é o 5300. O Papatango Lima, Vitor Delta. Pátio 5, com 4 a bordo, confirmando. 05, chame a torre, 1895, acionamento táxi secolagem Lima, Vitor Delta, bom voo. Pampa Vermelho, pronto para a cópia. Salvador, Santa Cruz, nível 320, rota direta. Decolada pista 90 com curva à direita, saída da El Leda, após Leda, direto Santa Cruz. Controle 120, décima 8, transponder 2641, no Pampa Vermelho. Pampa Vermelho, táxi até o hotel, vai decolar a cabeceira da interseção. Excelência, mas quem é com o Juliette? Táxi lento, vai observar a aeronave da Gol puxando agora no portão sul. Após a aeronave livrar o setor da interseção da Juliette, ingressa pátio de alto ponto de espera 1862 1895, 1018, uma boa viagem, 5221. Autorizado direto rotatória, Bravo Quilis. 4299, chame Recife, 1-3325, alterne 1-2-8-8. 3325-2-8-8, azul 4299. Oi, Salvador, eu tenho 3304. Tenho 3304, contato radar, suba ao nível de voo 380, Arbolef. 380 no Arbolef. Com 072, após aproximação, chame torre 186, gás de recuperação. Curitiba 265. Salvador, bom dia, Bono 072, a 2 do externo. Salvador, bom dia, Bono 072. Delta Guardia cópia para Manati 1018. Contato radar, prêmio de voo 350, Pucaracaju. Pucaracaju, 350. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, serviço de informação de voo e alerta, vai chamar Recife 12. 88, ao término 1260. Fica bravo, frequência livre. Até. NER 6225, me apresente, Rui, direto Bahia. Bahia, 6225. Aqui é com Juliette, tente frequência 13325, alternado 128. NER 6312, foi direto para o meu FOC 08. Meu FOC 08 para a NER 6312. Meu Yacht na Serra. NER 6225, chame Recife 2685, até 2545. 2685, 2545, obrigado. Seu Juliette. Alfa, tratamento da Juliette, voo 972. 729, Guarda Cópia, 1018. Yankee, Serra Serra, prossiga. Está mantendo sobrevoo sobre a linha paralela até o Parque de Pituaçu, na sua escuta. Se a gente mantém as condições visuais, eu nem escuto. Curitiba, nível 360, a rota Alfa Zulu 21. Pista 90, curva à direita, saída Arboa Elefa. Controle 120, décima 8, e o transponder 5023, e o Tão 3859. 360, Alfa Zulu 21, decolada neve, curva à direita, Arboa Elefa 108, transponder 5023. Correto, portão 7, pronto, Tão 3859. Salvador, Golfo 982, informação do certo. Golfo 982, está em identificação. Identificou, está mantendo 150. Lima Vitor Delta, contato radar, sua 330, Pucas e Pá. 330, Pucas e Pá, Delta. Golfo 982, chega da Mari, desfile nível de voo 050. 050, Mari, Golfo 982. 186, acionamento táxi da 1895, acionamento táxi da Gulagem Delta, bom voo. Fica após Pucas e Pá? Filativo. Delta. Controle de Salvador, bom dia, voo no 888, informação índia. Com 1888, essa é a identificação. Chama a gente, 1888. Bruno 888, chegada Mari, descida para o número de voo 050. Chegada Mari, desce ao 050, Bruno 888. 882, controle? Prossiga no 982. Qual foi o tipo da aeronave e a procedência? É um Boeing 737-800, procedência Guarulhos. Certo. Terno 3312, chame Recife 1285, Terno 2545. Chamada Espanha? 1245. Controle 35221. 35221, contato radar, subo nível de voo 200, sai da árvore. 200 na árvore. Os 304, eu chamo em Recife, ano 288, até em 2060. Graças ao 304. Com 1888, confirma o tipo da aeronave procedente. Presidente do Rio de Janeiro, Galeão, é 1737-700. Pronto, vermelho, táxi autorizado até o hotel. A hotel vai manter a posição e aguardar para o cruzamento da pista. O Pampa Vermelho por conta bordo. Tá, 3859, botão 7. Autorizado, champagne. Mas... Webjet 6729, pronto, cópia. do Guarulhos, nível 360, Peugeot 10. Pista 90, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5053, hoje é 6729. Portão 2, chame pronto. Pesulo 10 até bridge, após bridge o pesulo 1 no meio. Rampa vermelha autorizado o cruzamento da pista 1028. Lima Vitor Delta, chame Recife na 2685, até RD545. 2685, 2545, Lima Vitor Delta. Bom dia, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Recolhe o comandante, está com problema noroeste para o setor de Aratu, para Espírito Santo. Guardião 02, mantém-se enquanto São José, abaixo para o Raposo. Reporta na retorno, 02. 192, desfa 2000 pés, 1098, ajuste, autorizado LS, que tem pista 90, reporta estabilizado. Desce para 2000 com 1018, reporte estabilizado, voo 1982. Táxi, pátio principal, Indio Output, espera 1895, 1018, da 3859. Pátio, ponte 1825. Rampa vermelho vai observar o TAM na saída do pátio, dará passagem ao mesmo. Após prossegue via Juliette, pátio, Indio Output, ponte espera 1895 na minha escuta, o Rampa vermelho. Trono 4, contato radar, 55 milhas do Salvador, pro Edmar, reporte unidade de descida. Tanque Serra de Serra, controle. Então, o Yankee Serra, Serra lá, escuta? Tem tráfego de aproximação agora para o ILS, acesso para o litoral aguardando o retorno. Ok, já está no litoral, já está controle Salvador, muito bom dia, voo no 605, decola, passa 1800, perfil da Dael. Voo no 605, contato radar, voo 360, saída da Dael. 360, para saída da Dael, voo no 605.